Aleluia. Família, família, força e fé, força e fé. YH 453, Rádio Cultura de Ilhéus. AM 690, CYC 310, Rádio Cidade 97.9 FM. Ilhéus, emissoras afiliadas à rede Aleluia. Família, força e fé. Rede Aleluia. Família, força e fé. Universal News. Notícias exclusivas sobre a Igreja Universal. Grupo Depressão tem cura, realização simultânea em estações de trem e metrô em todo o Brasil. Voluntários da Universal do Rio de Janeiro doam cestas básicas